E porque a bandeira das cidades e vilas da excelência é também um prémio que, no fundo, sublinha uma cidade para todos, uma vila para todos, um território para todos. E se um território for desenhado e planeado para os avós, é um território para todos. O que está aqui em causa é naturalmente isto, é nós podermos viver 100 anos, sendo avós ou não, pronto, viver 100 anos nas nossas limitações de mobilidade física e sabermos que Oliveira do Hospital, naquilo que são as suas implementações das ações e das políticas urbanas, tende naturalmente a eliminar os obstáculos, a promover uma cidade e uma vila mais amiga, mais sustentável e cada vez mais permita com que as pessoas de forma autónoma possam realmente viver esses 100 anos. Portanto, eu penso, Sr. Presidente, que o senhor está hoje a partilhar com os munícipes uma coisa incrível, que é realmente dizer a Câmara de Oliveira recebe a bandeira das vilas e cidades da excelência justamente no dia que é o Dia Mundial dos Avós. Porquê? Porque tudo aquilo que foi referido, tanto o Sr. Vice-Presidente Presidente, como pela colega há bocadinho, tem justamente a ver com estas questões, que é, no âmbito dos vossos planos de ação local, que nós fizemos convosco, no âmbito do PEDU, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, todas as ações que têm vindo a desenvolver em matéria de regeneração urbana, de eficiência energética, do turismo, do ambiente, dos modos suaves, etc., vêm, de forma paulatina, a melhorar as condições de vida de todos.